Você que tá dizendo, eu não sei de nada não, né? Amigo Chico da Pimenta tá por aqui. Muito bem, são 9h22, agora na cidade, 9h22, é hora de parabenizar, né? Os aniversariantes do dia de hoje, os dizimistas aniversariantes, parabenizando aqui, dia a dia nos programas do Tony. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Nós por aqui parabenizando você que está de aniversário hoje. Parabéns hoje para, nesse primeiro de setembro, Valzeni Batista de Souza Moreira, Antônio Tiburcio de Oliveira. Eu conheço esse cara aqui, Antônio Tiburcio de Oliveira, esse cara sou eu. Parabéns também para Marcleide Pereira da Silva, também conheço a Marcleide. Parabéns também, Marcleide Pereira da Silva, também Idaiane Maria, Joaquim Ribeiro de Alencar. Felicidades, tudo de bom a todos nós, aniversariantes e missa de hoje, todos nós que estamos de aniversário hoje, vamos comer o bolo juntos. Parabéns pra você. Felicidades mil, que Deus nos abençoe com muita saúde e muita paz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já sofri. Olha, gente, vem aí, atenção, ciclistas de fronteiras e região, porque vem aí, prepare-se para pedalar pelas ruas, avenidas da nossa cidade, porque vem aí, no dia 15 de setembro, mais um grande passeio ciclístico, né? Pelas ruas e avenidas da nossa cidade, uma realização, equipe do pedal Serra do Gavião. 15 de setembro, o 8º passeio ciclístico em fronteiras. E nós teremos sorteio de brindes para os participantes, teremos também lanches e a saída, largada e chegada. É lá do Vitorino Esporte, lá no bairro Sagui, às 7h30 da manhã, dia 15 de setembro. Não me esqueci. E só lembrando que a inscrição, né, você faz a inscrição, é 1 quilo de ração para pets, gato, cachorro, aí você faz sua inscrição, tá bom? Os animais, nossos animaizinhos de rua, né, então arrecadando aí na inscrição, alimentos para, né, no ato da inscrição, 1 quilo de alimento, de ração, né, para os nossos pets, os animaizinhos de rua, tá bom? Lá na inscrição do passeio ciclístico. Vamos participar, já são 114 anos de devoção, fé à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a programação para hoje, que teve início o festejo no dia 30, e é do dia 30 de agosto a 8 de setembro. Programação para hoje, uma festa linda. Obrigado a você que de outras cidades que vem festejar com a gente. Sintam-se todos abraçados por todos nós, fronteirenses. Bem-vindo, bem-vinda à nossa cidade, uma ótima estadia. E a programação para hoje, dia 1º de setembro. A programação logo mais ao meio-dia tem o ofício da Imaculada Conceição, às 18h30. A reza do terço, 19h, novena missa. Noitários de hoje, SCC e Pastoral Familiar. Convidados, comunidade de Pionô, no Piauí, a cidade vizinha, pregador, vigário, padre Antônio Cândido da Silva, padre Cláudio, da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio Pionô, quermesse, noitários do dia. Bom, e nós teremos todas as noites, nós temos a barraquinha da amizade, do Cantinho da Alegria, né? Onde a gente bate aquele papo legal e, lógico, saboreando aquele delicioso lanche, tomando aquela água gostosa, né? Aquele suquinho de H2O, bem gostoso, e batendo um papo legal, colocando a conversa em dia na barraquinha da amizade. É isso aí. E nós temos também que você pode adquirir os artigos religiosos na barraca dos artigos religiosos. E é isso aí, a programação Festejo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lembrando que no encerramento do festejo, aí nós temos o bingão, né? Tradicional bingo. E a premiação esse ano, o primeiro prêmio, nós temos uma air fryer, uma sanduicheira, um liquidificador. O segundo prêmio tem um gelago, um ferro elétrico, um ventilador, uma panela elétrica. Terceiro prêmio tem um garrote, um liquidificador, uma panela de pressão. E o quarto prêmio, uma moto Pop 110 0km para você. Então tá aí, compre sua cartela, tá bom? Acredite, ajude no festejo, comprando a sua cartela e participando do bingo, né? Procure um dos nossos vendedores e comprando aí a cartelinha e concorrendo, quem sabe você vai ganhar, ser contemplado com um desses, qualquer um desses prêmios aqui que integram aqui, que compõem a premiação do festejo, né? Do bingo. Muito bem, é isso aí, minha cidade, muito bom dia. E é hora de horóscopo do dia no programa. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Horóscopo do dia. E o horóscopo do dia, o que os astros indicam pra gente para hoje, domingão. Inicialmente aqui, começando com você do signo de Áries. Ariano, para você de Áries, com Urano retrogradando, né? Você pode então sentir que as suas finanças e também posses estão em um período de revisão e reestruturação. E este é um bom momento então para você repensar suas qualidades materiais e também buscar, suas prioridades materiais e buscar uma maior flexibilidade em suas escolhas. Também a conjunção da Lua com Mercúrio e hoje a flexibilidade em suas escolhas e favorece conversas profundas, principalmente sobre seus desejos, planos para o futuro. Fique atento aos sinais. E bom dia agora, Touro. Mas eu estou aqui. Para você do signo de Touro, Urano retrogrando em seu signo, sugere que você enfrente mudanças intensas e também significativas nos próximos meses. Esteja sempre aberta às conversas, a repensar a sua identidade e também a maneira como você se apresenta no mundo. E também a conjunção da Lua com Mercúrio, hoje, que forma e torna esse um ótimo momento para você repensar os seus sentimentos e também se comunicar com clareza, especialmente em questões pessoais. Bom dia agora para você aqui do signo de Gêmeos, geminianos, astros indicando hoje, para você do signo, que é o seguinte, geminiano, tanto é Urano retrogrando aí, retrogrando, que pode trazer questões ocultas e que precisam então ser enfrentadas e transformadas. Aproveite aí esse período para mergulhar em seu interior e também se libertar padrões limitantes. E com a Lua e Mercúrio em conjunção, e você terá facilidade em se expressar as suas emoções e também compreender melhor as mensagens intuitivas que surgirem. Bom dia para você agora de Câncer. Olha, Câncer, a retrogradação de Urano que pode trazer reviravoltas em seus círculos sociais. Esteja sempre preparado para adaptar-se às novas dinâmicas e também reavaliar quem você realmente quer, o que você quer ao seu lado. Hoje, a conjunção da Lua com Mercúrio, que favorece conversas sinceras, significativas com os amigos, colegas, ajudando você a encontrar mais clareza e também suas interações. Bom dia agora para você, agora do signo, com Leão. Leonino, com Urano aí que está retrogrado de revisão, transformação, mudanças inesperadas e que podem acontecer aí, mas são necessárias as mudanças para alinhar você com a sua verdadeira vocação. A conjunção da Lua com Mercúrio hoje, que ajuda com Mercúrio hoje, que ajuda muito, muito você na clareza e também limitação para suas decisões profissionais e também metas a longo prazo. Bom dia para você de Virgem, virginiano, a você do signo de Virgem, Urano retrógrado, que vai interferir no seu aprendizado, sugere que você pode estar questionando suas filosofias de vida e também buscando novas verdades, né? Então, este é um excelente momento para explorar novas perspectivas e também se adaptar a mudanças em seu caminho espiritual. A conjunção da Lua com Mercúrio hoje favorece a comunicação de ideias e também entendimento profundo de novos conceitos. A seguir tem Libra, tem Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Muito bem, cidade, são 9 horas e 33, 34 minutos, né? 9h34, Zen Imóveis. E as emoções se repetiram. Em paz com a vida e o que ela me traz. Na fé que me faz, otimista demais. Se chorei ou se sorri, que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. De detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetem. Muito bem, estava aqui fora do ar, retornando aqui, né, comunicando, vamos juntinhos até 11 horas, o nosso programa Encontro com o Rei, e lembrando que logo após o programa, nós temos aí o Cariri da Sorte Direto de Juazeiro do Norte. Você que comprou a sua cartela, já desejo antecipadamente boa sorte, tá bom? De todo o coração aí, boa sorte. E eu estava aqui conversando agora com meu amigo Ian José Silva, locutor que trabalhou aqui com a gente, né, e com saudade do Ian, rapaz, saudade, né? Ian deixou saudades, e um menino bom, um menino de ouro, e comunica muito bem, mas está procurando as melhoras dele, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa, lógico, né? Essa é a verdade. E o Ian, hoje ele está residindo em Teresina, está lá em Teresina, nossa capital. Um abraço, o Ian tá me ouvindo lá, através do Radiosnet. Bom dia, Ian, em Teresina, nossa capital, um abraço, o Ian. Deus te abençoe aí, carinha. Obrigado aí pelos parabéns, viu, velho? Obrigado. O Ian tá lá em Teresina. E ele tá mandando abraço a todos os seus ouvintes. Tá com saudade de todo mundo. Mandando um abraço a toda a coletividade, todo o povo de fronteiras, né? O Ian, menino de ouro, né? Tá lá em Teresina. Não, rapaz, a gente só aprende a dar valor às coisas, né? Quando perde. Mas, graças a Deus, ele tá vindo. Não é quando perde. Em muitos momentos, sim. Mas eu estou falando porque é um menino bom, e eu sempre dei valor a ele, dou, e sempre vou valorizar esse menino, porque é um menino de ouro, me ajudou muito aqui no período que permaneceu aqui na rádio comigo, né, trabalhando aqui. É um menino bom, né? Me orientou muito bem. E às vezes eu digo, rapaz, tu tem mais cabeça do que eu, cara, porque a minha é grande, mas mas o juiz às vezes é pouco. Agora, né? E é um menino muito cara. É pé no chão mesmo, menino bom. Um abraço para você, viu, Ian? Obrigado pelos parabéns, cara. Tudo de bom. Deus te abençoe aí, te faça feliz, viu, carinha? Você merece. Você vai realizar seus sonhos. É tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo dele, né? No nosso não. É lógico que temos que fazer a nossa parte, mas que pertence ao Pai Eterno. Sem a permissão de Deus, nada se realiza, nada se concretiza. E não queira meter os pés pela mão, faça isso, faça aquilo, faz não. Não faz. Se Deus não permitindo, você não faz. Não, tira o rei da barriga, desça do salto, porque não faz. Não faz. Se você pensar em fazer, você cai do salto, o salto quebra e você quebra a cara, tá? O rei aperta, o rei na barriga, ele mata. Então não adianta, não é por aí não. É no tempo de Deus. Quem manda é Deus. Ninguém, nós não somos nada. Nós estamos passando umas férias aqui nesse planeta Terra. Passando umas férias, né? Ninguém é dono de nada. Quem manda na gente, quem comanda é Deus. Lógico que abaixo de Deus, cada um é dono de si, faz da sua vida o que bem entender. Mas o que é certo fazer é seguir e se enveredar, caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. Se você pender para o lado errado, é quebrar a cara, como eu já quebrei muito. Então, né, é seguir os caminhos do Senhor. É. Aí não pense que dinheiro é tudo também que não é, não vá por aí não pense não, porque morre não leva nada. Não leva não, só leva terra na cara se tiver quem joga. Então tem que aprender a viver, é preciso saber viver, né? Agora na cidade são 9 horas e 42 minutos. Meu amigo Ian, um abraço para você, carinha. Tudo de bom aí na nossa Teresina, capital verde, cidade verde. Vamos curtir música? A Marinalva lá no Poço. Bom dia, Marinalva. E obrigado a Marinalva aí pelos parabéns. Parabenizando Tono Oliveira. Obrigado, viu, Marinalva, pelos seus parabéns. Tá bom? E tudo de bom pra você e família aí no Poço, toda a comunidade do Poço, receba aí o meu abraço, o meu carinho, o meu bom dia. Vamos curtir música, né? A Marinalva tá dedicando música para o Tony Oliveira. Obrigado, Marinalva. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Pelo rádio ligado aí no Poço, comunidade querida do Poço. Ela diz, todo mundo está te parabenizando aqui. Obrigado, Marinova, aí, a todos vocês do Poço, com essa comunidade maravilhosa, um povo bom. Vamos lá então, vamos curtir. Parabéns! Tony Oliveira e os demais aniversariantes de hoje comigo, né? Passando aqui na lista aqui, artistas e missas. Valzeni Batista de Souza Moreira, Antônio Tibus, que é o cara, esse cara sou eu. Antônio Tibus de Oliveira, a Marcleide Pereira da Silva e Daiane Maria também, Joaquim Ribeiro de Alencar. E os demais, né, de hoje, né, os demais. As recordações me dão certeza que esse nosso amor valeu. Ficam as emoções. Ontem por acaso achei o seu blue jeans. Hoje eu me lembrei do seu aniversário, por isso liguei pra te dizer, amiga, que eu te quero bem. Felicidades, paz, saúde, parabéns. Sinto saudades desse dia, há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Saudades desse dia, há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidade, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Faz o 55, com as duas mãos. Nossa cidade tem avançado em muitas áreas. E isso se deve ao empenho e dedicação do prefeito Eudes. Ele tem investido onde é mais necessário, garantindo que todos tenham acesso a serviços de qualidade. Para continuar esse progresso, precisamos mais uma vez do seu voto. Eudes Prefeito 55, Doutor Norberto Vice. Faz o 55 com as duas mãos. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Compromisso com a verdade, igualdade e lealdade. Tá na União. Tá com seu povo pra trazer o novo. Mudar com satisfação. Pra trazer o crescimento, viver um novo momento. É sua missão. Vem! Guardo na boca o gosto daquele beijo e na lembrança uma história cheia de amor e desejo. Só um aceno e depois o olhar perdido na estrada e só restou de nós dois recordações e mais nada. Como é possível esquecer o nosso encontro primeiro? Você chegou simplesmente, eu perguntei quase nada. E no momento nós dois nos envolvemos demais, mas pouco tempo depois, aquele adeus nada mais. E nosso amor se perdeu, se consumiu por inteiro, como um cigarro esquecido na borda de algum cinzeiro. Esta saudade guardada, e de nós dois só restou recordações e mais nada. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Nosso amor se perdeu, se consumiu por inteiro, como um cigarro esquecido na borda de algum cinzeiro. De tudo aquilo ficou esta saudade guardada, e de nós dois só restou recordações e mais nada. Ainda guardo na boca o gosto daquele beijo. Oh, oh, oh. Ainda guardo na boca

Olha o contato aí. 89 99978 5765. Everaldo Variedade, tudo em acessórios, assistência técnica, celulares novos e usados pra você. Vem! Ei! Ei! Na rua Ângelo Pereira de Souza, no Centrão de Fronteiras, Everaldo Variedade. O radiotécnico Neto da Eletrônica Leal avisa aos clientes e amigos da cidade e do interior que está com a sua eletrônica na mesma rua Ezequiel Batista de Souza, bairro Mutirão, próxima à 16ª Gerência de Educação, número 183, Eletrônica Leal, assistência técnica, consertos, peças para o seu aparelho, consertos em fornos elétricos, ventiladores, micro-ondas, TV de LED, caixas de som, DVD player, CD player, som automotivo. Organização Neto Leal. Telefone para contato, fone zap 999-332663. Fronteiras, Piauí. Eletrônica Leal. Deu um arroxo no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequena. Franskinia Cabeleireira e Agente de Turismo. Cortes de cabelo e venda de passagem. Endereço: Avenida 7 de Setembro, em sua residência, número 770. Temos ônibus de Fronteiras para São Paulo, segunda e quinta-feira, e de São Paulo para o Nordeste, 4 vezes por semana. Domingo pela manhã, quarta à noite, quinta pela manhã e sábado à noite, passando por Planaltina, Distrito Federal, Catalão, Araguari, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Araras, Leme, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, Cajamar e São Paulo capital. Temos ônibus para o Mato Grosso nos dias 10 e 25 de cada mês. Ônibus de Fronteiras a Sapezal, Mato Grosso, passando pelo estado do Maranhão, Carolina e Balsas. Tocantins, passando por Araguaína, Guaraí, Palmas, Gurupi, Mozelândia e Araguapaz. Passando também por Barra do Garça, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Tangará da Serra, Novo Mutum, Diamantino, Nortelândia, Nova Olímpia e Campo Novo. Temos passagem também para Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando também com encomendas para São Paulo. Telefones para contato: TIM 999-08-5572. Claro, 994-63-7685. Estamos trabalhando também com uma nova linha via Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Temos passagem para Campos do Goitacazes, Niterói, Rio das Pedras, Volta Redonda e Resende, no Rio de Janeiro. Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Gandu, Ilhéus, Itabuna, na Bahia. São Mateus, Cariacica, Linhares e Vitória, no Espírito Santo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. É isso aí, cidade. Bom dia. Agora em Fronteira são 10 horas 1 minuto, 10 e 1. E é hora de passar para vocês as últimas previsões astrológicas aqui no programa. Né? Passando aqui as últimas previsões no Estação, aliás, no Encontro com o Rei. Agora tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São momentos que eu não me esqueci. Muito bom dia agora para você aqui do signo de Libra. Libra, para você de Libra, os astros indicando para hoje, essa data maravilhosa, 1º de setembro, com Urano retrogradando questões profundas relacionadas à intimidade também, recursos compartilhados que podem passar, passar assim por revisões. Esteja sempre aberto às mudanças inesperadas, use todo este tempo aí para se reestruturar. É, também a conjunção da Lua com Mercúrio, hoje que facilita assim as conversas sobre assuntos delicados, oferecendo clareza e também cumpre. Bom dia, Escorpião. Para você de Escorpião, os astros indicam para hoje a retrogradação de Urano, que vai impactar os seus relacionamentos e que pode trazer as suas parcerias. E também, né, este que é um momento de aprendizado sobre flexibilidade, adaptação no amor e também nas associações. Hoje a conjunção da Lua com Mercúrio, que ajuda muito a esclarecer sentimentos e também a fortalecer a comunicação com quem é importante para você aí do signo de Escorpião. Urano, que vai movimentar assuntos que são relacionados à saúde, sugestão necessários em sua vida, então, diária, do dia a dia. Mudanças em hábitos e também práticas de autocuidado que podem ocorrer, exigindo assim que você, né, você então se procure se adaptar rapidamente. A conjunção da Lua com o Mercúrio hoje, que traz valiosos dias valiosos sobre como melhorar a sua rotina, o dia a dia, alcançar o equilíbrio maior. Bom dia, Capricórnio, para você de Capricórnio, com Urano retrogrando aí na área da sua vida, né, que fala sobre criatividade, expressão pessoal, e você pode assim sentir aquela necessidade de revisar e procurar ver como se manifestar na sua individualidade. Projetos criativos que podem passar por mudanças significativas. A conjunção da Lua com Mercúrio, que hoje favorece a expressão das suas ideias e também sentimentos de uma forma clara e também inspirada. Alô, bom dia, Aquário, para você de Aquário, a retrogradação de Urano, o seu regente em sua casa, da família e também do lar, que podem trazer aquelas mudanças inesperadas no ambiente doméstico. Este que é um período assim de adaptação, onde você será desafiado a encontrar novas formas de se conectar com as suas raízes. A conjunção da Lua com Mercúrio hoje, que favorece muito as conversas importantes com familiares e trazendo assim toda a clareza e entendimento. Muito bom dia agora para você de Peixes. Olha, Pisciano, Urano retrogradando assim na sua área da comunicação e sugere que você pode assim precisar revisar muito a sua matéria sua maneira, melhor dizendo, de se expressar, de se conectar com os outros, com as outras pessoas, e este é aquele momento de aprendizado, de aprender a se adaptar às mudanças na forma como compartilhar suas ideias. E hoje a conjunção da Lua com Mercúrio, que oferece a clareza mental e também a intuição, facilitando assim a comunicação com aqueles ao seu redor. Eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que... Mais uma vez eu vou aqui no programa parabenizando, né? Parabenizando e parabenizando os aniversariantes desse missas. E hoje nós que estamos de aniversário, então vamos mais uma vez com os parabéns da querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está em festa. Mais uma linda festa da nossa padroeira, mãe do nosso Salvador e nossa mãe do céu, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, por aqui eu vou parabenizando aqui os parabéns que vão para... Parabenizando aqui Valzeni Batista de Souza Moreira, Antônio Tibúcio de Oliveira, esse cara sou eu, Marcleide Pereira da Silva e Daiane Maria, Joaquim Ribeiro de Alencar. Parabéns, parabéns, felicidades, minha gente. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Nós vamos comer esse bolo juntos, juntinhos, né? Tem que comer o bolo, é todo mundo, reúne todo mundo e comprar um bolo aí, né? Da altura de uma torre, né? É assim de 30 metros, tá bom, né? muito bom dia, obrigado pelo carinho. Agora são 10 horas e 8 minutos. E lembrando aqui do passeio ciclístico, vem aí mais um grande passeio ciclístico em nossa cidade, uma realização da equipe do Pedal Serra do Gavião, tá? Promovendo aí, já virou tradição, já é tradição, o passeio ciclístico em nossa cidade vai acontecer no dia 15 de setembro. Saída e também chegada lá do Vitorino Parque, no bairro Sagui. Às 7h30 da manhã, nós teremos sorteio de brindes para os participantes, como também lanches. Participe, a inscrição é 1 quilo de ração para pets, gatos, cachorros, nossos animaizinhos de rua. Faça a inscrição e participe, venha pedalar com a gente. 15 de setembro. Histórias que eu contei aqui. E vamos aqui com a programação para hoje. Mais uma noite, novena, missa, festejo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Programação para hoje. Já são 114 anos de devoção, de fé, de amor à nossa padroeira, nossa mãe querida do céu. E esse ano, com esse lindo tema, Ensina-nos a rezar, Mãe de Jesus, de 30 de agosto a 8 de setembro. Programação para hoje, dia 1º de setembro, domingo, meio-dia, tem o ofício da Imaculada Conceição, 18h30, a reza do terço, 19h, novena missa. Noitários de hoje, SCC, Encontros de Casais com Cristo e Pastoral Familiar. Convidados, nossos convidados hoje, Comunidade Pio IX, nossa cidade vizinha, Pio IX, Piauí. Pregador de hoje é o vigário, é o padre Antônio Cândido da Silva, o padre Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e Pio IX, Piauí. Aí lembrando que todas as noites nós temos a barraquinha da amizade, a barraca também com os artigos religiosos, né? Você comprar o seu artigo religioso, o seu terço, o seu brochezinho, enfim, né? Eu não sei informar se ainda tem camisas, né? Ainda tem camisetas, né? Então tá aí, vamos participar. E no dia, no encerramento do festejo, tem o Bingão da Sorte, que já é tradição. Lógico, e esse ano a premiação é a seguinte. Primeiro prêmio, uma air fryer. Tem uma air fryer. O segundo prêmio, uma sanduicheira, um liquidificador. Aliás, no primeiro prêmio tem uma air fryer, uma sanduicheira, um liquidificador. Segundo prêmio, um gelágua, um ferro elétrico, um ventilador, uma panela elétrica. Terceiro prêmio, tem um garrote, um liquidificador, uma panela de pressão. No quarto prêmio, tem uma moto Pop 0KM para você, uma Pop 110. Essa é a premiação esse ano. Compre sua cartela. Boa sorte! Pra você. Bar do Adailton. No Bar do Adailton nós temos bebidas quentes e geladas, refrigerantes em geral, cerveja estupidamente gelada, cerveja Itaipava R$4, Skol é R$5, acompanhado de deliciosos espetinhos e curtindo aquela música de sua preferência. Bar do Adailton, localizado no Mercado Público de Fronteiras, ali em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas. Organização do amigo Adailton e família. Bom dia, meu amigo Adailton, a sua filhinha, a Maria Sofia, sua esposa Maria de Fátima. Bom dia! E às vezes eu deixei você. Muito bem, agora tem a participação do ouvinte. Quem está participando comigo, você dá uma passadinha no zap da rádio. Lembrando que logo após o programa, nós temos aí o Cariri da Sorte, é direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Cariri da Sorte, após o programa. E você que comprou sua cartela, compre sempre, acredite, você vai ganhar, eu vou ganhar. Muita gente mudando de vida, é mudança de vida garantida com Cariri da Sorte. Quem participa comigo, vamos aqui então, zap da rádio, quem está participando comigo. Deixa eu lembrar vocês, viu gente, os nossos ouvintes de toda a grade de programação da Fronteiras FM, que nós estamos transmitindo a propaganda eleitoral gratuita. Começou sexta-feira e se estende até o dia 3 de outubro, né? pela manhã, no horário das 7 a partir das 7 horas da manhã, tá bom? E à tarde, a partir de meio-dia. E lembrando que durante a nossa programação tem as inserções que você pode acompanhar, tá? Então é isso aí, acompanhe pela Fronteiras FM. Participação do ouvinte, quem está participando comigo, vamos aqui ao nosso zap. É isso aí, cidade, muito bom dia. Quem está comigo? Deixa eu jogar no ar. Ei, povo, amo vocês, vocês fazem parte da minha vida. Bom dia, Toninho. Bom dia. Toninho, eu queria ouvir aquela música Roberto Carlos, Nossa Senhora. Pronto. Ofereço para a minha princesa Valentina, que hoje está aniversariando. Pronto. Valentina, parabéns também a Valentina, né? Os parabéns da Terezinha, né? Muito bem, Terezinha. Quem tem mais participações? Vamos aqui então, nosso zap com mais participações do programa. Obrigado, minha gente querida, povo lindo de Deus. Muito obrigado. É, que Deus, Nossa Senhora, abençoe a todos e a todas. Essa audiência magnífica, eu amo vocês. O que seria de mim? Primeiramente, Deus, abaixo de Deus, vocês aí do outro lado. Senão eu não estaria aqui, né? Não fazia sentido. Bom dia, meu amigo Tony Oliveira. Bom dia! Estamos aqui em sintonia com o seu programa, viu? Obrigado. Aqui no Açude Barreira. Opa! E passando aqui. Sim. É, para lhe parabenizar. Muito desejar obrigado. Você muita paz, muita saúde. Amém. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. E realize todos os seus sonhos. Viu? Amém. Parabéns, meu amigo. Jesus. Tudo de bom na sua vida. Vai, meus votos aqui. Parabéns para você. E o José também está lhe parabenizando. Certo? Um abraço, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Obrigado, meu amigo José. Obrigado a todos vocês aí. Lá no acampamento. Ei, comunidade querida. Obrigado, meu povo lindo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Quero dizer para vocês, onde, que nem a música do Roberto, Detalhes, né? Onde eu estiver, vou lembrar de vocês, vou levar vocês comigo. Para onde eu for, onde eu estiver, né? Tá bom, vou levar vocês comigo, pode ter certeza. Mais participações. Bom dia, Oliveira, estou assistindo aqui o seu programa. Que Deus venha te abençoar. Amém, meu irmão. Que Deus venha te dar muita saúde. Amém, pra você. Rapaz. E toda a sua família. Todos, viu? Nós, né, meu irmão? Tudo de bom. Obrigado. Deus abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Amém. Você merece muito mais. Ô, rapaz, meus obrigado. Parabéns pra você aí. E que Deus venha te abençoar sempre. Amém. Essa pessoa que você é. Obrigado, cara. Deus abençoe. Idem. Meus parabéns pra você aí. Parabéns meu e da minha família aqui. Minha esposa, minha filha. Sim. Nós estamos assistindo seu programa aqui. Uhum. Que a gente assiste direto. Uhum. Seu programa. Eu só tenho a agradecer, cara. O domingo também. Ah, durante a semana. É? Deus abençoe você. Amém. Sua família. Ô, rapaz. Todos nós, todos nossos familiares. Meu amigo Adailton, né? Adailton, do bar do Adailton. Obrigado, meu irmão. Obrigado você. A sua. Deus abençoe também você e família. A você, a sua filhinha aí, a Maria Sofia. Também a sua esposa Maria de Fátima. Obrigado, viu? Adailton, Maria de Fátima, Sofia, muito obrigado, de coração. Mais participações? Obrigado, minha gente, obrigado pelos parabéns, obrigado pela audiência. Eita! Vamos lá então com mais participações aqui. Quem está comigo? Vamos acompanhar? Obrigado, eita povo lindo, só tenho a agradecer, brigadu! Como diz o Fábio JR, né? É isso aí, brigadu! Eita coisa boa, rapaz. Isso é bom demais. Isso é bom. Bota bom nisso. Bom dia. Vamos acompanhar mais participações no Estação. Só agradecimentos. Vai dar certo aqui eu colocar mais participações. Tem hora que dá aquele engate, mas dá certo. Engasga, é, cara? Vamos lá, então. Epa, agora sim, vamos lá. Bom dia, Tony Oliveira. Oi, bom dia. Eu posso deixar algo para lhe parabenizar. Parabéns, eu e Nesti. Obrigado, seu Merinho. Parabéns para você, que Deus abençoe vida e saúde. Amém, muito, meu irmão. Muitos tempos. Obrigado. Essa é a opção para nós. Vamos de rádio ligado direto, Nesti. É dois rádios, um lá no garpão da associação e outro aqui no barraco que nós moramos. Que bom! Direto, que bom! Já nessa aí tá oferecendo uma música do Roberto Carlos pra você escolher a que você já mais escolhi. Gostar. Eu ouvi e a nós curtir também. Viu? Ah, tá bom. Muito obrigado por tudo. Que Deus lhe abençoe e dê uma boa sorte. Viu? Amém. Obrigado, seu Merim. Obrigado, Anessi. Tá bom. É, vocês, pessoas maravilhosas. Todos são maravilhosos. Seu Merim, Anessi, que são ouvintes, cadeira cativa do Tony Oliveira, desde a Serra do Gavião, né? Desde a extinta rádio Serra do Gavião, onde eu comecei no rádio, eu comecei em 1998 no rádio, lá na Serra do Gavião, extinta rádio, e seu Merim já era com rádio ligado, ele tinha um bar, era no bar dele ligado, era em casa, tipo ele está falando aí, tem um em casa, tem outro lá, né, no local de trabalho, aí no açude. Muito obrigado, seu Merim, Nessi, tá bom, obrigado mesmo, de coração. Eita, povo, lindo, maravilhoso, obrigado pela audiência, pelos parabéns. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom, seu Merinho, o senhor mandou escolher, eu escolhi para mim, para os demais aniversariantes de hoje, enfim, para todos nós, todos os ouvintes, Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por tudo de bom que o senhor concede em minha vida, obrigado pelo dom da vida, o dom mais precioso que o senhor concedeu em nossas vidas, obrigado, obrigado de coração, e por estar aqui comunicando, por estar vivo, cada amanhecer um milagre de Jesus em minha vida, na vida de todos nós. Obrigado. Ó, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sou rabino. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Genilson Sobrinho, tá prefeito preso. Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação, tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação, tá no seu destino desde menino, é sua paixão. Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Genilson Sobrinho, futuro de fronteiras, tá na nossa mão. Tá, tá, tá, todo mundo ligado. Fronteiras FM. Audiência absoluta. Fronteiras FM. Essa. Todo mundo ouve. Faz o 5-5 com as duas mãos. A gestão do prefeito Eudes tem sido marcada por compromisso e resultados, especialmente nas áreas que mais precisam. Ele tem sido um líder presente, ouvindo a população e trazendo soluções reais. Para que esse trabalho continue, precisamos do seu voto. Eudes Prefeito 55, vice Doutor Norberto. Vamos juntos construir uma cidade ainda melhor. É o 55. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Ficaram mágoas em mim, mãe de meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço parabéns, perdão. Parabéns, meu amigo Tony, eu não... Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma

O nosso programa, nosso encontro com o Rei que está no ar, até 11 horas, estou aqui comunicando com vocês, e o programa Encontro com o Rei. Programa esse vai ao ar sempre aos domingos, horário é das 9 às 11 da manhã. Muito bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, e eu vou passando para vocês a programação de hoje, festejo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse ano nós estamos celebrando com o tema Ensina-nos a rezar Mãe de Jesus, de 30 de agosto a 8 de setembro. Programação para hoje domingão, 1º de setembro, a programação segue meio-dia, ofício da Imaculada Conceição, 18h30, reza do terço, 19 horas, novena missa, noitários de hoje, ACC, encontro de casais com Cristo, pastoral familiar. Convidados de hoje são os nossos vizinhos, a cidade de Pionono, comunidade de Pionono, o pregador vigário Padre Antônio Cândido da Silva, o Padre Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio de Pionono. E lembrando que todas as noites, né, nós temos a Barraca da Amizade, tem lanches, tem aquele encontro onde a gente se encontra, se reúne para bater aquele papo legal, colocar a conversa em dias, e também saborear deliciosos lanches, tomar aquele refrigerante, aquela água mineral, né? E bater o papo legal. E temos também a Barraca dos Artigos Religiosos. Lembrando também que no encerramento do festejo, no dia 8 de setembro, nós temos o tradicional Bingão da Soja, que todos os anos, no encerramento do festejo, tem um bingo. E esse ano não é diferente. E nós temos aí a premiação esse ano, uma premiação magnífica, como sempre, né? No primeiro prêmio tem um air fryer, uma sanduicheira, um liquidificador. O segundo prêmio tem um gelágua, ferro elétrico, um ventilador, uma panela elétrica. O terceiro prêmio tem um garrote, um liquidificador, uma panela de pressão. E no quarto e último prêmio, tem uma moto Pop 110 0km para você. Então, compre sua cartela e quem sabe você será contemplado com um desses prêmios. É no dia 8 de setembro, encerramento do festejo. Vem aí mais um grande passeio ciclístico em nossa cidade. É uma realização da equipe do Pedal Serra do Gavião, no dia 15 de setembro. 15 de setembro, passeio ciclístico, oitavo passeio ciclístico, realização da equipe do Pedal Serra do Gavião. A largada e também a chegada é lá do Vitorino Esporte, lá no bairro Saguí. E no dia 15 de setembro nós teremos sorteio de brindes para os participantes. Teremos também lanches, distribuição de lanches. Então venha participar. A inscrição, 1 quilo de ração para pets, gatos, cachorros, tá bom? Então venha pedalar com a gente no dia 15 de setembro. Mais um passeio ciclístico aí, a realização equipe do Pedal Serra do Gavião. Bar do Adailton, no Bar do Adailton nós temos bebidas quentes e geladas, refrigerantes, em geral, cerveja estupidamente gelada, a cerveja Itaipava R$4, Skol 5, acompanhado de deliciosos espetinhos em vários sabores, e é no Bar do Adailton, que fica localizado ali no Mercado Público, em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas, Bar do Adailton. Organização Adailton e Família. Tá bom? Então visite o bar do Adailton ali, Mercado Público, em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas, onde é realizado as festas do município, né? Muito bem. Vamos com a participação do ouvinte no programa. Logo após o programa tem o Cariri da Sorte Direto de Juazeiro do Norte. Você compra sua cartela, desde já eu desejo boa sorte para você. Muito bem, quem está participando comigo, vamos aqui ao nosso querido Zap, né? O Zap da rádio. Eita, povo lindo. Quem está comigo aqui? Deixa eu colocar no ar. Então, bom dia, aqui é a Aparecida, aqui do Alto. Te desejo um feliz aniversário. Obrigado, querida. Que você seja a pessoa sempre feliz e seja essa pessoa simpática que você sempre é. Obrigado, querida. Feliz aniversário, Tony. Desejo qualquer uma música de Roberto Carlos. Muito obrigado, Aparecida. Obrigado pela sua amizade. Muito obrigado de coração, tá bom? Amiga de muitos e muitos e muitos janeiros, né, Aparecida? Muito obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo. Tem mais participações? Trazendo o ouvinte no ar. Obrigado, obrigado de coração. Como diz o nosso querido Fábio JR, né? Mais participações aqui no Estação. Oh, no Encontro com o Rei. Calma, Tony. Olá, aqui é Cleide da Avenida Lançado. Quero parabenizar minha irmã Maria do Socorro, que hoje está de aniversário. Que Deus abençoe ela com muita paz, muita saúde. Eu quero que ofereça a música de Padre Zezinho, Água de Poço. Cleide, obrigado, Cleide, pela participação. Vou tocar Roberto, só vale Roberto até 11 horas. Essa pedida é só Roberto. Viu, Cleide? Valeu, Cleide, pela sua participação. Parabéns aí. Socorro, né? Tudo de bom, hein? Muito bem, muito bem. Nós vamos curtir Roberto, porque é tudo de bom, Roberto Carlos. E as mesmas emoções. Dentro de instantes começa o Cariri da Sorte, direto de Juazeiro do Norte. São tantas já vividas. Quem sabe hoje é o meu dia de ganhar, né? Bem, pensou, ser contemplado hoje com um prêmio. Bem no dia do meu nível. E você também, né? Compra cartela. Detalhes de uma vida. Ipsio, compra a cartela do bingo da nossa festa, do bingão, seu no bingo da festa da nossa padroeira. Compra a cartela, tá bom? Eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante... Muito bem, chegando agora no programa Lady Laura. Sim. 10h45, Zen Imóveis. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino. E na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria